Oi, doutor. Ah, como vai você? Tô legal. Ah. Mas tanteirista meio mal. Ah, ele entortou o rabo. Isso é normal e logo vai passar. Pois já vai melhorar. Melhorar. Já vai melhorar. Diga o tanto para... desculpe, outra ligação. Oi, doutor. Chama o sapo, como vai, rapaz? Ah, eu acho que comi demais. Você não é mais o mesmo de anos atrás, mas não precisa se preocupar, pois já vai melhorar. Melhorar, você pode confiar, já vai melhorar. Ah, então, meu caro sapo... Ah, outra ligação. Oi, doutor. Oi, Luiz, por que me ligou? Ouve, Flor. Não, o que rolou? É que a minha garganta te irritou. Melhor descansar. Doutor, mas é pra descascar o quê? Pois já vai melhorar. Melhorar. Eu já sei o que receitar. Então nos diga já. Luiz, tome um bom banho e vá dormir. Sapo, tome um antiácido aí. Tá e o Tater é melhor vir logo aqui. Uhum. Pois quando eu terminar, logo vão melhorar. Caviar, isso pode ajudar. Não, mais um bom descanso irá. Quem? Levante o rabo dele até eu olhar. Tá bom. E as moscas é melhor você cortar. Que vão logo melhorar. Que vão logo melhorar.